para ti é especial, pois fomos comprados por amor do Espírito Santo que agora habita em nós. Vai levar-nos a vencer com Jesus. Vamos lutar.